Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta, aqui na sua rádio preferida, trazendo para você o melhor do sucesso, o melhor do sertanejo, sertanejo universitário. Olha, essa sexta-feira tá bacana demais, hein? Sexta-feira, 7 de março do ano de 2014, muito prazer, eu sou o Silvio Ferraz e te faço companhia nessa uma hora que tá chegando agora com o nosso programa Central do Sertanejo, que é sucesso, hein? É sucesso total! E eu agradeço todo mundo que tá sempre aí de segunda a sexta-feira ouvindo o programa Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida, a rádio que todo mundo ouve. Olha, pra começar o nosso programa de hoje, eu já te digo que hoje tem grande recordação no nosso segundo bloco, tem também pra você informações da dupla Fernando Sorocaba e muito sertanejão de qualidade. E é claro, em vez de tocar aí as 6 mais tocadas, igual eu faço toda sexta-feira, nós vamos tocar as 6 mais tocadas no Carnaval. Os sertanejos mais executados em todo o Brasil. Fiz uma pesquisa, demorou um bocadinho, mas vai ficar muito bacana. Você vai ouvir as músicas que bombaram nesse Carnaval, os sertanejos que bombaram. Tem João Lucas e Marcelo, Luan Santana, Israel Novaes, Michel Teló, tudo você vai ouvir no segundo bloco. E para começar, eu já trago aí informações dos cantores Fernando e Sorocaba, essa dupla que bomba demais, né? Fernando e Sorocaba estrearam a sua turnê Sinta Essa Experiência, na cidade da Penha, em Santa Catarina. O primeiro show da nova turnê Sinta Essa Experiência aconteceu na sexta-feira de carnaval, dia 28, na cidade da Penha, em Santa Catarina. A apresentação vem com inúmeras novidades surpresas para os fãs. O espetáculo foi uma mistura de boa música, ilusionismo, interatividade e tecnologia. O cenário conta com painéis de LEDs e projeções em 3D e 4D. A bolha e o teletransporte continuam também a animar o público. A apresentação tem base no CD e DVD Fernando Sorocaba Sinta Essa Experiência. No trabalho, Sorocaba mostra mais uma vez o seu lado compositor e assina 16 faixas no DVD. Olha que luxo! Entre as composições estão Cruel, A Verdade e Gaveta. Essa música é linda demais, né? Primeira música divulgada aí desse trabalho, Sinta Essa Experiência. A canção tem ainda um diferencial que apresenta Fernando como primeira voz e está entre as 10 músicas mais tocadas do país. Para começar, o nosso Central do Sertanejo dessa sexta-feira, Gaveta, Fernando e Sorocaba. Central do Sertanejo. Quando a praia se esquecer do mar e o mar desiste das ondas vão se acalmar e aos poucos vão deixar a prancha. Nesse dia eu vou te esquecer. Quando a prancha esquecer dos pés e os pés não deixarem pegadas, pegadas não serão vestígios de alguém que cruzou nossa estrada. Nesse dia eu vou te esquecer. Tá duvidando? É, cuidado, que eu te esqueci, você cai do cavalo. Tá se achando? É, aproveita, que um dia eu te esqueço na gaveta. Que um dia eu te esqueço na gaveta. Quando a lua se esquecer do sol e o sol não der chance pra sombra e a sombra deixar o coqueiro bem onde a rede balança, nesse dia eu vou

amor é assim, bruto e sincero demais, sentimento sem fim. Amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Ai, é o som da viola que o peito chora. Essas noites de lua jogado na rua. Ai, ai amor, ai amor. Essas noites de lua jogado na rua. Ai, é no som da viola que o peito chora. Ai, essas noites de lua jogado na rua. Ai, ai amor, ai amor. Essas noites de lua jogado na rua. Sertanejão de qualidade aqui no Central do Sertanejo, fechando a nossa primeira sequência, Guilherme Santiago, Jogado na Rua. Também passou David Fabian, participação do Thiago Brava, Olha Pra Quem Vai Pegar, de Paulo e Paulinho, Ponto Final, Conrado Alexandre, Quem Nunca, Cristiano Araújo, Gustavo Lima é Fato, Fernando Sorocaba, Gaveta. Sexta-feira maravilhosa pra você, bom fim de semana. Olha, tá chegando aí o nosso segundo bloco, tem Recordação Sertaneja e as seis mais tocadas nesse carnaval. Os seis sertanejos mais tocados nesse carnaval. Tem participação aí de João Lucas e Marcelo MCK9. Também tem Israel Novaes e Piscirico. Tudo isso você vai ouvir na sequência, no nosso segundo bloco. Intervalo rapidinho, eu já tô voltando e conto com a sua audiência. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta no seu rádio, aqui na sua emissora favorita, trazendo pra você o melhor do sertanejo na sua sexta-feira, finalzão de semana. Olha, gente, como essa semana passou correndo, né? Passou voando! Essa semana que foi a semana de carnaval, né? Segunda e terça-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, e já estamos aí na sexta-feira, dia 7 de março. E vou falar pra vocês agora da Recordação Sertaneja que tá por vir aí. É uma dupla que essa dupla, né? Esses dois são aí o verdadeiro sertanejão da antiguidade, né? A galera que curte sertanejo vai saber muito bem de quem que eu tô falando. É Chitãozinho e Chororó. José de Lima Sobrinho e Durval de Lima são aí Chitãozinho e Chororó. Simplesmente Chitão e Chororó. Os dois irmãos são naturais da cidade de Astorga, no estado do Paraná, e foram mais uma vez reconhecidos como uma das melhores duplas sertanejas do Brasil e influência no ritmo sertanejo. Que bacana, nós vamos curtir agora Pura Emoção, Recordação com Chitãozinho e Chororó, aqui no Central do Sertanejo. Desse jeito sério, pode esconder uma paixão. Ela é segredo, ela mete medo, só pra assustar meu coração. Ela é tão bonita, que até Deus duvida dessa sua cara de ruim. Ela é teimosa, ela é toda prosa, e dizem que ela sempre foi assim. Jeito de cowboy, um corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá trela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Quem quiser domar seu coração, chegue de mansinho e abrace com carinho, senão vai acabar beijando o chão. Não tente dominar, não tente segurar, a brasa vai queimar na sua mão. Não sei o que ela traz, mas sei do que é capaz, aposto que ela é pura emoção. Jeito de cowboy, um corpo de mulher, do tipo que não olha.